precisa o transponder, por favor, repetir. 5135. Recolando a pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, ótima. O transponder ficou em 5135 e o controle 120.8, Xané 6254. Alinhamento corretivo para 105, Xané 6254. Só para mim? Chame pronto na posição 05. Achamaremos, 6254, obrigado. Boa tarde, 3290. Boa tarde, táxi Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette, 08. Vou voltar para a aproximação da Monotype. 4076, para interceptar o localizador, curva agora à direita para o 1110. 1110. Tinha ponte no sinal da Monotype. Sim, vai para a zona final da 17, muita relação. 3 mil pés, passaria do 2236. 3 mil passaria. Azul 4076, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. 2 horas, estabilizado na aproximação final entre o ILS para a embaixada de trabalho. Salvador, comete a 2 horas para a aproximação final. Vitor Charlie Hotel, sim, está correndo a 9 estado, aguarde autorização de pouso. Poxa, Vitor Charlie Hotel. Momento 20, continua a aproximação, reporta no externo, baixado travado, corrija. Começa 20. Faz gordo, baixou, travou, Vitor Charotel. Vitor Charotel, ciente, tráfego já avistado, livre pouso, piso 97, vento 140, grau 089. Ciente, livre pouso, 97, Vitor Charotel. Área 2704, aciona a identificação, está tudo com nosso radar, curva esquerda para onde Mari, para a chegada Mari. Informação. No meia, voa Mari. Área 2230, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado. 2-0, open marker, trabalho alto travado. Momento 2-0, ciente, bip checado. 6-0. Vai manter. 4-0, grau 09, nós, QNH 1-0, no 12. Começa 2-0, livre pode. Era até o solo 55, confirme a parte 5. Sente, livre direita, ao estacionário de frequência. Confirmeia, 77. A colega pista 1-0. Curva à esquerda, perfil da saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5162. Controle 1208. 6, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado ele é 3, reporte estabilizado. 2000, autorizado a 3, ajuste no 0. Estabilizado, passaria do 2230. Passaria do 2230, torre 1 no 895. 895, graças. Com Salvador, passaria do 2230. Aumenta 20, continua a aproximação. Correção já autorizada, o pouso confirme. Negativo, já foi autorizado. Sim. Firmou do vento agora 120, grau 09. 50, 20, 50. Passada 2230, foi que chamou a torre? Informativo, passando externa, baixada travada. Sente agora de pista livre? Paulo 58, livre à esquerda, girizando, por gentileza, reporte quando fora da pista. 04, desce até o 060. Trata 076, Torre 1, 8, 95. Voo 962, desça 2000 pés, autorizado LS Express, reporte estabilizado. 2000 já tá no localizador, 962. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 4076, estabilizado, trem baixo travado. Azul 4076, continua a aproximação número 2 para pouso, que é legal, 902, tráfego já avistado. Ok. Comenta 05, observa o Tucano que acaba de ingressar ao pátio pela hotel e chama no ponto de espera para cruzamento 2895. Paulo Azul 600, livre direito, chame Solen 121, Odisson Lodge. 219, obrigado. Solo Salvador, passaria do 2230, livrou, muito bom dia, muito boa tarde. 4076, livre pulo, piscina 021, 40 graus, 099, confirma baixada travada. Livre pulo, azul 4076, baixa travada. 3, posição 2, passarela 223. Meta 05. Ponto de espera do hotel, chame 2895. Controle Salvador, boa tarde, o trip 5240, seguinte da Romeu. Nome é Bosch, com homem autorizado. Reporte finalizando o táxi. 070 Mari, quando possível, direto Itap. 5240, inicialmente mantenha a chegada. Zero. Azul 4076, sala 02, livre direita, chame sol em 12, zona 2, palma. Para 5, não escuta, doutor? 2000 pés, ajuste no 012, boa dona. Cometa 1, você vem aqui também, faz? Cometa 1 no 6, desça para 2000 pés, ajuste no 012, boa dona, está autorizado em LS X-Ray. Cometa no 6, desça para 2000 pés, ajuste no 012, está autorizado em LS. Força Aérea 2704, desça 3000 pés, ajuste no 012, voando Duna. 2704, quem chamou a torre? 1962, não escuta? Boa tarde, está estabilizado, sinal 1-0. 1962, livre pouso, 1-0, vento 1, 3-0, grau 099. Livre pouso, 1-0, 962. Informa forte interferência na sua frequência, Tony. Sente 1962. Gol 1962, sala 05, livre direito, chame sala em 1212, sala 9. 1962. Cometa 05, reporta alinhado na pista 190. 1962, taxa Alfa Juliette para 09, atento ao follow minha parte do 08. Alfa Juliette, seguindo o follow minha até o 09, 90. Cometa 05, livre decolagem, piscina 0, vento 140 graus, 089. Salvador, é o Gol Ronona 67. Prossiga no 167. Solicita a reautorização nível 250 para Guarulhos. Afirmativo, 250. Tá, vou arrumar no 67 agora. Vai. Para o centro, decolada 07, chama em controle em 120, decimal 8, bom voo. 07, chama em controle 120, decimal 8. Cometa 05, contato radar, subiu até 1-1-0, saída Conde. Cometa 05, escutando, saída Conde. Alô, boa tarde, TV 5447, tem informação Romeu. Salvador, boa tarde, TP 5447. Salvador, é o Oxané 6254, na posição 05, pushback, estacionamento. Comandando com a equipe solo, chama o táxi Oxané 6251. Ok, de acordo com a coordenação da equipe de solo, 6254, vai iniciar a reporta táxi 6254. Tudo bem, 67, escuta. Agora não, não é 7. Nível solicitado seria 260, nível par. É 4-0 seria então. Seguinte, aguardo a coordenação com o centro aí, Silvio. Obrigado. Boa noite, com o Romeu, grato pela informação. Começa no meio, estabilizado aí, né? O Xané 6141, aciona a identificação, desce até 4 mil pés, ajuste no 012, reduz a 2509. 2.000. Plantando Salvador, comentão no meio, estabilizado em ILS. Comentão no meio, Torre Rio, no 895. Plantando meio, Torre Rio, no 895. 4474, aciona a identificação, desça até o 050, voa ITAP. Salvador, Procera 2704, a 2 minutos de Duna. Procera 2704, desça 2 mil pés, autorizado ILS, que foi reporte estabilizado. Autorizado ILS, está deixando para 2 mil, reportará estabilizado 2704. Trip 5240, reduz a 1709. 1709. Múcio. Ei, LG. Abraço. Trip 5240, desça 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. 3704, 2085. Oi, meu autorização. Caminho confere, prepara a série da El, Leda Motiva e agora é 4, então 3193. Eu 7, escuta. Eu visto que o 240 era via nível inferior, espaço aéreo inferior, o Sérgio está aprovando 260, o senhor copia? Comenta no meio, ZA, visual, prossegue para a próxima. Tem me parado, hein? Comenta no meio, ZA, visual, prossegue para a próxima. Gente, comenta no meio, livre pouso, confirmando, vento agora 120 com 099. Comenta no meio, 4 horas de autonomia, alternando Guarulhos. Táxi, Índia Alfa 1895, ponto de espera, ajuste no 012, o Xanai 6254, na viagem. Sistema ativo, táxi autorizado via Índia Alfa, 1895 é a torre, e o transponder, o ajuste, desculpe, 1012 agora. 167, copiou o solo? Copiou 260. Mantém escuro. Esquerda, é porte liberando a pista. 2000. Ok, vamos, aceitamos. 04, completa de aproximação, torre 1895. 1895, está visual. 2704, full LS visual campo. Moça era 2704, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, reporte baixado travado, QNH 1012. 1012, 35, aguardando ele de pouso. Gente, começou no meio, preciso o táxi até o pátio militar, estacionar livre frequência. Putz. Ah, sim, gente. Triple 5240 para prosseguir de cera. Desça, 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, alcançará estabilizado. Upzoom 1-0, até bridge após Upzoom 1-6. Pista 1-0, direita, Dael Leda Motiva, Mike Oscar Tão, Victor Alfa. Transponder 5146, controle 120, decimal 8. Utilizado 260, rota Campan de Gol, saída da El Leda Motiva, transponder 5146, 208, é o controle Gol, 1967. Alinhamento correto, chama táxi. Cometa 05, prossiga. Ciclo 1351, controle. 1351, muito grato. Janela 6305, prossiga. Fogbu, após direto. 5171 transponder, controle 1208. 2000, direto, Duna, 544. 5240, receptor, avistando. 5240, torre 1895. 285447. Responde 5141. 5141, cliente 5447. Seja correto, chame pronto. Sonamento pro Spectre 5447. Chama 5447. 1-0. Triple 5247, continue a aproximação. Reporte passando externo, baixado, travado. Reportará. Torre 6254 da Oxanem aqui no ponto de espera. A aeronave vai fazer piloto no final? Negativo. Ah, ok. Escuta. Pronto, 4-3-1-9-3. Galhão, autorizando 360 nível via Eples 110. Decolador 2, curva à direita da El Leda, após Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5174, controle 1208. Visando 360, Eplus 10, decola da pista 10, curva à direita da El Leda, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5174, controle 1208. Correto, chame 4102, TAM 3193. Estará pronto, TAM 3193. Fechar, trabalho. Sub 5240, seguinte, aguarde, está livre. Controlado. Gente, Corsaria 2704, Solo Zona 8, livre à esquerda, agilizando o táxi, reporte que está livre. Livre à esquerda, agilizando o táxi, reporte que está livre. 5240, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 109. Sérgio, qual livre pouso? O Xané 6254, visual com ETR na final. Afirmo, 6254. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém cabeceira no 0. Ok, após o pouso, tráfego na final, vai alinhar e manter cabeceira no 0, 6254. Dia 08, sente a posta de som, ótimo. Sente com nota 04. Confirme nível 130. Passando 319302 para o funcionamento. 193, coordene com a equipe de solo. Após a passagem do Boeing da Gol que taxia para o ponto de espera, inicia e chama táxi. Para táxi, pista 10, após a aeronave da Gol, retaguarda, TAM 3193. Momento 04, pronto, cópia. Cruzado Salvador Natal, nível 130, via Golf 677, decola da pista 10, curva A, esquerda, saída Conde. Decola, correção, com o transponder 5412 e controle 120 decimal 8. Livre de decolagem, pista na 0, Xané 6254. Estou correto, acionamento a critério e chama táxi. Informação Sierra, vitória conquista. 35447, coordenando equipe do sol, chama táxi. Fala, TAC 5447. Fala, 35240. Táxi via Kilo. Atento ao sinalizador. Táxi foi Kilo, atento ao balizador, 5247. 35447, gentileza, aguarda mais um minuto para ingresso do companhia após iniciar. Ciente, vai segurar o pushback. Nós temos 4089, Serra confere, prepara a saída da Olinda Bidev, aguarda a cópia. Salve Salvador, passaria do 2230, informação Serra. Passaria do 2230, Serra confere, número 2 para cópia, prepara a arbor Elefa. Agora é lenta, vai preparar e aguardar para sair da defesa. Controle 120, decimal 8. Ok, 6254, agora controle 208, grato, conta mais. Salvador Vitória autorizando 340 nível, Amper Whisky 50, aerovia. Colega 10, curva à direita da El Leda após Bidev, Bravo Índia Delta Eco Victor. 5164, eu transpondo o controle operacional 208. Xané 254, pode voar direto da El? Autorizado, direto da El. Muito obrigado. Livre pouso, sistema 0, vento 1, 10, 0 graus, 099. Gente, livre pouso 5474. Estou corretamente no ponto 0301489. Livre puxa 5447. Afirmo. Cliente puxa bem 5447, chamada ataque. Zero squat agent, descent flight level 050, mad arrival. Descent to flight level 050, mad arrival, falso November 75, Echo Kilo. 01208. Autorizado, vitória da conquista, nível 180. Vai decolar a pista 10, curva direita, perfil da saída. Ah, boa, atenção, Alefa. 5414 transponder, 1208, controle, passaredo 2230. Cruzamento corretíssimo pronto, 04 do passe 3, passaredo 2230. Acerma, reportaremos. Solo, gol no 867, com informação sem autorização Brasil. 1867, prepara a bora Alefa e agora o copo. Então, a bora Alefa na disputa. Agora 5.2 milhas com 120 knots. 7, não, 6141, completo de aproximação, torre 1118, decimal 95. 295. Sinal 6315, desce para 2000 pés, ajuste 1-0-1-2, autorizado ILS, retorno estabilizado. 2002, está autorizado ILS, forma estabilizada, 63. Número 2 para a conta agora. Senta. 1867, conta. Mais, escuta. 1867 para Brasília, nível 360, autorizado via UTV 197. Decolagem de sono zero, primeira curva direita, saída arbor, transição elefa. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Aciona 5166. 1867. 360 Brasília, 317 aerovia, decolando no 0, direita, arbore elefa 208, controle 1895, a torre, 166 no transponder, 1867. 1867 correto, filme pronto para pushback, acionamento. Trabalhar, obrigado. Papapá, alfa, tango, tango. No ideal de descida, autorizado 050 na proa de amor. Completar a chegada. Eu 35474, no solo 26. Agilize a liberação da pista à sua direita. Aí chame o solo. 1219, ao livrar. Direita 219, tchau, tchau. 05. Vai seguir o tráfego da TAM, táxi. Pode esperar no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 2. Gente, segue o tráfego da TAM, pode esperar 385555447. Vamos fazer 35474, livrou. 35474, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 474. Tá, 3193 para o táxi, 131 a bordo, alterna Campinas, 359. Confirmando 8-1 no PAB. 1-3-1, 131. São 3193, taxinho de Alfa, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 2, uma boa tarde. Alfa, 118-95, ponto de espera, tá, 3193. Azul 4089, aguarde para início do pushback. O Índia 90 Alfa, pronto, cópia. Já... quantas milhas do stand? Uma e meia agora. Aguarde a pista livre, o ajuste no 012, 6315. 6315. Aciona o padrão índio numeral. Chanel 1141, no solo aos 28, libera a direita, ano 21, no decimal 9, o solo. 1219, obrigado. Nada. Escuta. São 3216 para Fortaleza, nível 370 autorizado, via Perdulu 19. Até Bangu, após direto a Buco, direto Fortaleza. Decolagem da pistola 0, com primeira curva esquerda, na saída Momo, transição Frote. Controle Salvador, 120.8, Torre 98, decimal 95. Aciona 5411, TAN 3216. Autorizado Fortaleza, 370, Capuzilu 19, Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza, decola da 10 esquerda, Momo Frote, 208, Torre 1895, 5411 ISS. Correto, achando pronto para puxar o acionamento TAN 3216. Redome. Pode confirmar a posição de departamento do Trip 544, Patch 3? É, posição 4 do Patch 3. Sim, posição 4. Solo 1141, táxi via Alfa, Juliette, Gate 05. Alfa, Juliette, Gate 05, obrigado. Nós o 4089 vai coordenar a equipe de solo para guardar a movimentação do ponto de espera e que o ATR da Trip, que agora está no Taxi Índia, libere. Após, tem livros pushback, chama para o Taxi Azul 489. Paulo, 3574, está no 43, posição 4 e a 62 estão ocupadas. Vou confirmar com o infraero, só um minuto. Graças. 3216, ponte 1, pushback. 3216, número 2 no setor para pushback, estimada de 10 minutos para o push. É. É que bom. É 6315, no solo aos 31, direita 1219, o solo. Direito 219, 35474, estamos somente aguardando definição da infraero para essa posição da parada. Bom dia, o TAN 3193, mantém o ponto de espera. Solo. Boa tarde, o Chanel 63 no 5, segurou minha foto atrás. O Chanel 63 no 5, aguardar a liberação do gate 3. Alfa, mantenha antes da Juliette. Aguardar a liberação do gate 3. Alfa, mantenha antes da Juliette, 3. Cinco quatro sete quatro. Prossegue para posição 5 no PAT 3. Posição 5. Começa 04, aguarda a passagem do Boeing da Gol na decolagem. Após tem livre cruzamento, pista 10. E mantenha a posição antes da Taxi Delta. Hello, descend to 2000 feet, QNH 1012, clear ILS final approach, report establishment localized. 1012, descend to 2000 feet, clear for the VR ILS approach, November 7, 5 Echo Kilo, and I will call you want Duna? Puxando para o Zero Táxi, o 4089. Cometa 04 na escuta do solo. Decolado ao 33, controle 1208. Poder confirmar a sequência? 1208, 120 decimal 8, controle. Boa tarde. Boa. Doutor, ligou o 9167. Gol 9167, contato radar, ficou para nível 260, segue do Israel. 260, Israel, pode provar da presença de Leda? Após 2000 pés, está autorizado, Leda. Ok, gol 9167, pro de Leda. O ajuste está tinha ainda 9 graus, né? Eu passaria do 2230. Passaria do 2230, prossiga. Informa a saída Arbor 3 Alefa, não cumpre a restrição de 15 milhas, de uma centena a 15 milhas do VR de Salvador. Firmando, então só vai cumprir a restrição baixa, no caso, de manter 3 mil. Afirmativo. Gente, informou o controle. Siga a viatura Follow-me aí no pátio 4 até o ponto de espera da 17. Reporte para ingresso. A 3193, decolagem autorizada da 10, vento 110 graus, 10 nós. Lembre de decolagem da 3193. O trip 5447, alinhar e manter a 10 após o TAN. Alinhar e manter a pausolagem do TAN 5447. O Cometa 04, previsão para sua decolagem, mais 4 minutos, devido a um ATR da trip que está ingressando agora na pista 10. Mantenha a posição em mais 4 minutos, será autorizada a sua decolagem. 0, decimal 8, torre 98, decimal 95, aciona 5431, Cometa 07. Falcon November 75 at Kilo, we're established on the ILS, I'm witness. Roger, complete approach, contact tower 118.95. 118.95, November 75 at Kilo, good day. Good day. Cometa 07, tem pressionamento, chame pronto para o táxi. Boa tarde. Então 3193, contato radar, só para nível 360, saída da El. Da El subindo para o 360, tá? 3193. Tower Falcon November 75, Eco Kilo, ILS Runway 9. ILS Runway 10. Roger, November 75, Eco Kilo, continue approach and stand by landing clearance. Ultimo SAP 1012. 1012. O trip 5447, decolagem autorizada da 10, vento de proa 9 nós. Decolagem autorizada 5447. Aguarda parqueamento de Airbus da Avianca no gate 3 após iniciar o seu pushback. Ciente, após a Avianca no 3, autorizado, 26. Pushback acionamento, passarei do 2230. 904, autorizado, time táxi, o passarei 2230, posição 4 do Batista. Afirmo, reportarei o pushback acionamento, passou o passarei 2230, passou o táxi. Solo Guarulhos, o solo Salvador, 3205, para o cópia Guarulhos 340, informação Sierra. São 3805, pronto cópia? Pronto cópia, 3205. São 3805 para Guarulhos, nível 340, autorizado via UPS 190, até PID, UPS 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, Decola da pistão no zero com primeira curva à direita, saída da Euleda, Motiva. Controle Salvador, 1-2-0-8. Torre 1-8-95, aciona 5425, TAN 3805. Autorizado Guarulhos 340, conforme Antônio Zulu 10, Trive, Antônio Zulu 16, Bravo Del Zulu, direto Trive, Cisel no 0, após decolagem curva direita, na Dael Leda, Motiva. Controle 1208, Torre 1895, Transponder 5425, TAN 3805. TAN 3805, confirmando após Trive, posse de causas. E chame pronto para TAN, chame pronto para pushback somente, TAN 3805. Após Trive, direto Poços de Calda, vai chamar a Poços de Calda, estacionamento, TAN 3805. Trive 5447. Cópia, informação de Serra, ajuste no 092. Rota 07, livre táxi até a Taxi Hotel. Prossiga. Se possível, cancelamento dessa restrição de passou a nível 110 a 15 milhas de Salvador. Não, tráfego no setor está livre da restrição. Nato. Da pista 17 com primeira curva à direita. Restrito 1.000 pés no corredor Axé até a liberação do controle Salvador. Controle 120.8, torre 18.95, aciona 5432, Juliette Serra Tango. Left 75 Echo Kilo on the ground left 40, vacate on the next right, and call ground 121 left 09. Juliette Serra Tango para acionamento táxi, confirma somente o pátio. Para acionamento táxi, torre 18, decimal 95, boa tarde. Decolagem mais 3 minutos devido a um tucano aqui que vai iniciar a decolagem da hora de hora. Prossiga, Juliette Serra Tango. Gate 5, vai seguir tráfego depois da TAN no táxi como número 2, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 0012, passaria 2230. 0012, vai seguir o TAN na reta quadrada mesmo, quando ponto de espera 12895, passaria do 2230. Autorizado a alinhar 97, reporte pronto para decolagem. O Taxi Alpha, Hold Short Taxi Juliet. Gol 2008, descendo 05 Sierra. Gol 2008, sem identificação, chega da Mário e desce para nível de voo 050. 050, identificou na Mário 008. Cometa 04, decolado aos 42, chame o controle, 1208. Controle 1208, grato. Boa viagem. Controle Salvador, é Cometa 04. Cometa 04, contato radar, sua para nível de voo 130, saída Conde. Saída para nível de voo 130, saída Conde, Cometa 04. No 0, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 12. Boa tarde. Direita Índia, com a cidade 1295, Pacajus 1012, 326. Oceania 2230, seguindo as coisas da TAM, onde estarão no 0 torre no 8, nesse 95, ajustando 0 no 2, uma boa tarde. Muito obrigado, o senhor está seguindo o Airbus da TAM, no ponto de espera 1295. Passagem 2230. 867, inspecionando em posição 9. 09, em coordenação com a equipe de solo, chama o tempo para o táxi, boa noite, 67. Coordenação, estou autorizado a chamar para o táxi, no ponto de espera. Solo, Salvador, muito boa tarde, TAM 3283, ciência da informação que erra. Com 3283, aguarde cópia, Brasília. Gente, não se escuta. Copa do Salvador, Tripe 5447. Seria possível voar direto do destino? Tripe 5447, mantém a saída, aguarde coordenada. Gente. Tem 3193, chame Recife, 1251, alterna 13395. 251-3395. Papá, Alfa Tango Tango, desce para 2 mil pés, autorizado ILS XR, pista no zero, reporte estabilizado. 2 mil, autorizado ILS, reportará estabilizado, Alfa Tango Tango. Pronto. São 3283, transporte. Pronto, cópia. 3216, chamou a torre. Pronto, espera da 10, pronto. E aguarde, o número 2 para decolagem, temos um Tucano que vai alinhar agora na 1-0. Aguarde um momento. Certo. Cometa 07, alinhar e manter a 1-0. Não, 8, torre no 8, decimal 95. Aciona 5435, são 3283. 44, controle agora, 1208. 208, com certeza, agora. Índio November Alpha, decolado aos 45. Ao atingir a linha do litoral, mantenha mil pés, ingresse na perna contra o vento da 1-0. E aguarde para o cruzamento do campo. Temos um tráfego que vai decolar para o corredor Axê agora, em mais alguns instantes. Meta 07, decolagem autorizada da 1-0, vento é 1-0 graus, 07 nós. De November Alpha, você copiou a torre? November Alpha, torre Salvador. Chegue para o solo. Cometa 2-0, pronto, cópia. Cometa 2-0 para Natal, nível 130, autorizado via Golf 677, até Maceió, após direto Natal, decolagem da pista 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Conde. Controle Salvador, 1-2-0, decimal 8, torre 1-8, decimal 95, aciona 5-4-5-1, cometa 2-0. 8 para Cometa 07. O Índio November Alpha, torre Salvador. Cometa 2-0, tem livre acionamento, chame pronto para o táxi. 1-8-6-7 para o táxi, 1-1-8 a bordo, 2-50 autonomia, alterna Goiânia. Continua somente a autonomia? 2:50. 1-8-6-7, táxi via Patiuno, Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2, boa tarde. Patiuno, Índia, 2-9-5-2, boa tarde, 1-8-9-6. Escola Salvador, 38-05 para o pushback, estacionamento no posição 4. 38-05, o estimado é de 3 minutos para início do pushback. Gente, não se escuta, 3205. Alfa Tango Tango. Controlo de Salvador é o Cometa 07 e necessitará de pousar de novo em Salvador. O trem não está recolhendo. Livre decolagem da 10, informa o tráfego aqui no litoral sul a 1010, é um Cessna 150. O tráfego está sem contato com a torre e mantendo espera no setor sul do campo, não vai interferir na sua decolagem. O vento é 120 graus, 07 nós. Autorizado alinhamento, decolagem da 10, são 3226, sem resultado. You attend to follow me vehicle, Avian Gate 07. Tá baixado e travado ou só abaixado? Trem de posto baixado e travado. Gente, matei essa proa, aguarde de vetores para o... Como é que eu tenho que ser aguardando o vetor? 2008, quais são as voas, dona? Afirmativo, voando dona, 008. Tango, tango, prossiga. Final de 6 milhas. Ok, continue na final da 10, aguarde a autorização de pouso. Aguardando, papapapá, tango, tango. 3216, decolado aos 49, chame o controle em 120.8. 308, boa. Salvador, 3216, passa 1500 pés. 3216, contato radar. Mantenha a proa até 3000 pés, a posição autorizada, curva à esquerda na proa de Momo. Mantenha a proa 3000, após 3000, Momo, 216. Voo 964, essa identificação chega da Mari, desça para nível de voo 050. Direto Serra Tango, aguarde só mais um instante para iniciar a sua decolagem. Temos tráfego na curta final, tráfego aqui sem contato com a torre, afastando-se do farol de Itapuã em direção ao farol da Barra. Aguarde um minutinho para a sua decolagem. O Alfa Tango Tango, livre pouso na 10. O vento é 10 graus 07 nós. Alfa Tango Tango, livre pouso 10. Confio, 07? 3205. 3205 autorizado. Puxa, acionamento de um táxi. Agora o táxi está 3205. Para a esquerda, pro 290, cometa 07. Azul 4089, chame Recife 1251, alterno 3395. Recife 1587, chame Recife, frequência 2085, alterna 12545. Quem é o 354427? Afirmo, corrigindo, 35447, Recife 1685, alterno 2545. Recife 1685, em geral, vem Beral, só na escuta do controle. Corre a passarinha do 2230. Passarinha 2230, alinhar e manter a 10.